Delta 083, you're cleared from restrictions ahead. Charlie Foxtrot, lhe chame para táxi. Dan 9994, acione identificação, vai vir a Serra Bruta 366, descendo para 4.000 pés, ajuste no 012. Plus 083, descend to 2050 and H1012, it's cleared final VORDME approach, report passing Casa position. Clear to 2050 on 1012 QNH, clear for VORDME approach runway 10, we'll call over Casa, Europa 083. Azul 4201, bom dia, autorizado alinhar, ESA colapso no zero, vento 1 com 6129. Autorizado o ar em reta decolar, estou no zero, do 4201. Charlie, Fox Charlie. Chame no com espera da papá. O Charlie Fox Charlie informa apenas a autonomia. Charlie Fox Charlie, autorizado ingresso, pista no 7, reporte a linha de pronto. Azul 4201, decola os 22, controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia, Azul. Passarego 2229, assina identificação, voo direto ITAP, desça da presente para nível de voo 050. Sim. A informação Foxtrot da 05, poderia confirmar a estimação de Salvador? Guarde coordenação com a torre. Salvador, bom dia, Azul 4201, passando 2 e... vai passar 2200. Do 4201, vou ir direto Leda, após Leda Mótima, a distância do contato radar. Leda Mótima, obrigado, Azul. 9994, desça para 2500 pesos, 21092, autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando serviço 366. Salvador Tower, Europa 083, establish on final runway 10. Salvador Tower, Europa 083. Europa 083, I have in sight. Altimeter 7012, continue approach, expect runway vacated. Estou com 100 graus, média de meia dúzia de nós. Europa 083, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 6 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. 6225, decola os 25, controle 120, décima 8. Partiu, obrigado. Oi, bom dia, hoje é 6225. 6225, está sob contato radar subal 380, após 2000 pés, foi direto a Alefa. Após 2000, direto a Alefa, por 38, hoje é 6225. Era pronto, 3507. Então, 3507, após o pouso da Europa na Curtíssima, a linha mantém-se no zero. Após a Europa na Curtíssima, a linha mantém. O Charlie Fox, Charlie, autorizado decolapso no 7, vem uma centena com meia dúzia de nós, restrito a 2 mil pés até a liberação do controle ou 15 milhas de Salvador, ok? Pedro 2299, após o SAP, você é Vitor 366, desce para 2500, de Xana 012, autorizado a final do procedimento da RNAV, reporta passando 366. Controle 120, décima 8, tenha uma boa viagem. 1208, grato. Europa 083, underground at 28, turn right, Salvador ground 121, décima 1. Ground 121, décima 9, Europa. Oh, confirmo, 121 ou 9? 121, décima 1. 121, Europa 083. Cruzeiro milhas, rumo oeste, passando 070 para o 380, Airbus 318 da Avianca. Controle, Salvador, eu falo para o meu, Charlie, Fox Charlie. O meu Charlie, Fox Charlie, suba sem restrição nível de voo 430, da presente direto Leda. Direto Leda para o 430, Charlie, Fox Charlie. San 3517, autorizado decolar, estão no zero, vento 090 graus, 079. Livre do colégio, San 3517. Bom dia, Torre, o Xanai 6211, pode ser anotado, pronto. O Xanai 6211, bom dia, autorizado alinhar e manter isso no zero. Sim, manter no zero, 6211. 835, 2 em bono, obrigado, bom dia, Azul. A 225 para informação, tráfego 11 horas, 23 milhas, rumo Nordeste, passando nível de voo 130 para 2500 pés, Alfa Tango 72 da Passaredo. Salvador, bom dia, TAM 3597. 3597, bom dia, estou sob contato radar, sub 300, via saída Arbor 1. Arbor 1, TAM 3597. Alguma possibilidade da prova de Elefa? Guarde, TAM 3597. Certo. 120.8. São 3-9-9-9-4. 9-9-9-4, completa o sinal do RNAV, turno 9-8-9-5. 8-9-5, bom dia. Bom dia, está 9994, 2 milhas para o 372. Está 9994, ajuste no 012, continue aproximação, aguarde pista livre, informação 320 da Avianca, frete da iniciar rolagem, cabeceira no 0. Ok, sente aguardando, está 9994. Mais 11 minutos. Gente, o 4958 está sob vetor para... tráfego da companhia mais veloz, a retaguarda, curve à esquerda, proa 005. O limite será 10 milhas na proa. 0958 da Azul, sem identificação. O 4958 está sob contato radar, 60 milhas. Sudoeste do VR de Salvador. 597 está presente, está autorizado direto a Lefa. Direto a Lefa, 597. M2225, chame Recife, 128.8, alterno no 260. 288.260, bom dia, obrigado. Nada, bom voo. 10-9994. Tony, atualiza a de Marsupo, Papa Romeo Charlie Fox Charlie. Charlie Fox Charlie aguarda coordenação com o Recife, mantém inicialmente a prodileda. Gente, aguardamos Charlie Fox Charlie. Oxalé 6211, decola os 33, controle 120, décima 8. 308, bom dia, 6211. Salvador, bom dia, Oxalé 6211. Oxalé 6211, está sob contato radar, suba via, saída da EL para nível de voo 360. Suba via, saída da EL para o 360, Oxalé 6211. Azul 2775, aciona identificação do presente voo Serra Vitor 366, inicida presente a descida para nível de voo 050. Azul 2775, informo que está sob contato radar, agora 57 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Proa 025. Direita 025, azul, favor de segurar. Só Romeu Charlie, Fox Charlie, controle. Escuta, Charlie, Fox Charlie. O centro solicita que o senhor mantenha o perfil da saída e após a posição Leda, voe Mandu. Após Leda, Mandu, o Charlie, Fox Charlie. 9994, no solo aos 35, direita 121, décimo 1. 121, obrigado. Romeu Charlie, Fox Charlie, chame Centro Recife, 128.35, alternando 25.1. 12835, 1251. Charlie Fox Charlie. Decolagem, no ano minha tese. Passarela 2229, interceptor, tem um futuro 2 de julho à vista. Passarela 2229, completa a final do procedimento RNAV, chama a torre 98, decimal 95. 1895, até mais, bom dia. Torre Salvador, passarela 2229. 0958, curva direita para 040, limite radial 290 Salvador. Direita para 290, direita 040, azul 48 segurado. 12910, no futuro 2 de julho, passarela 2229. Gol 91963, decola 37, controle 120, décima 8. 208, 963, gol. Tá faltando 90, Mike Tango, prossiga. Mike Tango tá na parte 4, 2 a bordo, 4 horas de autonomia. Este Papatango, 90 Mike Tango, chama o solo 1211 para cópia, acionamento a critério. Controle é o gol 963, bom dia. Solo 963, estamos com contato radar com o gol 3620, da presente, foi direto Leda. Direto Leda, da presente, 360, obrigado. Gol 963, bom dia. Coração, gol 1093, bom dia. Mantenha em ponto de espera, piscina 0. Azul 9045, aciona a identificação da presente Rui Bonfi, após o nosso programa ser habitor 367. Desça para 4 mil pés, ajuste no 092. Rubens 775, desça para 2.500 pés, ajuste no 092, autorizado a final do procedimento RNAV, a porta passando 366. Ativo 2.500, azul 2.775, autorizado a RNAV, no camarada, no encerrado do 366. Salvador, 4.859, ideal de acima. Azul 4.958, desça para nível de voo 050. 050, tá autorizado para de ITAP da presente, Júlio? Mantenha a decoração, você está seguindo o tráfego da companhia, agora a posição de 3 horas, 10 milhas, mesmo rumo destino, passando 130 para 2.500 pés. Sete, para 5.000, o azul 4859. 3597, chame Recife no 288, alternando 260. 128, 3597. 288, alternando 260. A terra da passarela do Nabo Ortíssimo. Afirmo. Após o pouso do mesmo, autorizado, né, manteve-se no 0, gol 1093. Afirmo. 080, via chegada Bons, após a posição Bons, programa será Vitor 367. Confirma 2835, decimal 1. Confirma 2835, 251. Muito obrigado, bom dia. Salido 2229, solo os 41, direita 121, decimal 1. Direita 1219, obrigado, bom serviço. Uno 093, autorizado decolar, tipo no zero, vento uma centena com 5 nós. Azul 4958, desça para 2500 pés, ajuste 1012, está agora 11 milhas oeste da posição Serra Vitor 366, reassume navegação na Prodo 366. Reassume 366, 2500, 4859 da Azul, senhorita. Voo 1963, chame Centro Recife, 1288, alterna 125, correção, 128 decimal 35. Alterna 125 decimal 10. 1235, 2510. Obrigado, vou falar. Controle, voo 1093, bom dia. Azul 2775, autorizado a sinal da RINAS, reporta passando 366. Reportará 366, o azul 2775. Deu 50 para descer lá. Controle, voo 1093, bom dia. Voo 1093, está sob contato radar subal 360. Após 2.000 pés, vou direto Telefa. 2.000 direto Telefa, final 360, bono 093. O 2060, acena identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mária. 050, via Mária, pode, Mária, pode voar direto 369. Pois ITAP, programa inicialmente na Vitor 368, você sai como número 5 na aproximação para Salvador. linha 49, desça para 4.000 pés, 190012. 4.000 pés, 190012, para bem patrulhado. Azul 9045, desça para 2.500 pés, ajuste no 012. 2.500, 012, 9045. Passou o CRB 366, azul 2775. Azul 2775, completa a final do RNAV, torre no 895. 3895, bom dia. Bom dia. Estou em Salvador, bom dia, o azul 2775. Azul 2775, ajuste no 012, continua a aproximação, é poste 372. Reportaremos. Meia zero sindicada. Dois zero meia zero, reduza 230 nós, sai como número 5, tráfego do número 4, tráfego da companhia, no setor norte do aeródromo. Te manda passar o servidor 366 mais 7 minutos. Sou Serra B372, visual com a pista, azul 2775. Azul 2775, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1 centena com 5 nós. Autorizado pouso 10, 2775. 895. Gente, bom dia, bom trabalho, Leite. Oi, bom dia, azul 4859, estabilizou, final RNAV 10. Azul 4958, ajuste no 012, continue a aproximação número 2 para pouso. Atrás de segurança. Tango 9, Mike Tango, autorizado, alinhar e manter isso no 7. Papatango 9 é Mike Tango, já inicia de imediato, no 7. Sim. 9, desça para 2.500 pés, ajuste no 012, está autorizado a final da RNAV, a porta passando o serviço 366. Autorizado, autorizado o R9, 2.500 pés, 2.012, com informação do 2.060, R9. O 2.060 completa a redução 2.109. 2.10, redução. Final normal, você travou o 4.58. Azul 2.775, no solo ao 5.1. Livre à direita, solo Salvador, 1.21, decimal 1. Restivo, então, livrando direita e confirmando então, Salvador, solo 2.1, 2.775. Zero 4.5, confirme. Passando 366, 9.045. Gente, aguarde para transferência de comunicações. Azul 4958, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 049. 4958, sim, senhor. Tango 90, Mike Tango, decolou 5-2, segue para o Itapuã e controle 120, decimal 8. November Mike Tango, 1208, controle. 9045, completa o final da RNAV, torre 1895. 2954, o 9045. Ele para Tango, November Mike Tango, decolou. Transfere 2 milhas para o 372. Azul 9045 a torre, ajuste 1012, continue a aproximação, aguarde vista livre. 1012 no ajuste, aguarde a autorização 9045. Lembrando que temos reportar através do farol da barra, o estimado é o 1130. 1130, copiado, November Mike Tango. Voo 1649 do presente foi servido 366, está autorizado a final do RNAV, reporta passando 366. 366 vai falar passando mesmo, voo no 649. Voo 2060, desça para 4000 pés, o 2902, está autorizado a final do RNAV a partir do servido 368. 4012, a partir do 3000 está autorizado, voo 2060. November Mike Tango, quando possível, pro ideal para o destino. Aguarde. Ou não, 4958. Azul 9045, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 049. Livre pouso, não no zero, azul 9045. Como é que tá o ideal, 240. Estamos autorizados para seguir direto de chama da presente, mantendo inicialmente no 1500 pés. Problema vai sendo autorizado direto destino inicialmente 1500 pés. Passando o servidor 366. Afirma, passou agora, 3.66, agora no 1499. Completa o final da RINAV, torre no 1985. 4.2, 2.95, 1.499, bonito. 2.060, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 2, aperta passando 3.66. 2.060 com 1.012, ou 2.060. Provador Mike Tampa, da presente autorizado subido para nível de voo 085 em condições de usuário. November Mike Tango 085. 649, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, vou no 649. O 2060 completa a final do RNAV, torre 9895. 295, obrigado. Salvador, bom dia, gol 2060 estabilizado no RNAV, passou Serra Vista 366. Gol 2060, bom dia. Ajuste 1-0 no 2, continue a aproximação, guarde fica livre. 1012, gol 649, solo 59, direita 121, decimal 1. Direita 21, 1. 649, bom dia. Gol 2060, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 05 nós. Inclusive pouso no zero, gol 2060. Voo 2060, no solo 02, direita 121, décima 1. 21, direita 2060. Salvador, Gol 9937, bom dia. Bono 092, bom dia, sendo identificação, desce inicialmente até uma centena. Para informação, tráfego, posição de 12 horas, a 35 milhas, rumo oposto, passando nível de voo 070 para o 085, Papa 28 Romeu. Da presente voo direto ITAP, aguardando para descida. Patango November Mike Tango, para informação, tráfego 12 horas, 3 1 milhas, rumo oposto, passando nível de voo 215, para uma centena, Boeing 737-800. Mike Tango, agente do tráfego. Controle Boeing 092. 092 da Gol, prossiga. Precisa para o 065, para evitar uma formação de autorizado para 065, reposta ao término de desvio, Bono 092. Reporta retornada para o editado, portanto. Não foi possível para o 369, bastante. Autorizado, para o 369, tem condições de guarda presente? Só um pouquinho à direita, pouca coisa. Tudo bem, pois isso, retornada para o 369 para a sinal da sinal, mantendo ainda a restrição de uma centena. Atenção,